10 horas e 38 minutos. Eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz o Jorge Yamakoshi, ele que é diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, senhores ouvintes. Vamos falar a respeito do Hospital Municipal Padre Germano Lau, que é administrado pela Fundação Municipal de Saúde. Nos últimos dias tivemos inúmeras informações a respeito aí, inclusive de ameaça de greve por parte de funcionários. Isso foi ventilado, inclusive, por um dos sindicatos, o sindicato que representa esses trabalhadores, questionando questões como os salários. Como é que está a situação dos salários dos trabalhadores da Fundação? Eles estão em dia. Foi recebido o repasse da Prefeitura, parte desse valor, e imediatamente já pagamos o salário. Um pouco atrasado, mas já pagamos. Inclusive, ontem estivemos com o sindicato lá no Ministério do Trabalho, foi esclarecido e mostrado que a intenção da Fundação é sempre priorizar o pagamento de salários. Agora, há toda essa questão das verbas. Inclusive, na nossa última conversa, você falava a respeito de atrasos nos repasses de verbas ao Hospital Municipal. Como é que está também esta situação? Na verdade, a gente tem uma questão orçamentária, né? Que é o orçamento que o hospital tem, né? Ele está caindo os gastos, mas isso a gente está equalizando aí com uma série de medidas, né? Estão vendo a situação de redução de gastos. E a outra também, a outra alternativa que já há tempos estamos trabalhando, que é buscar permissão, ou seja, na lei colocar no estatuto que ela possa prestar serviços, né? E para gerar recursos para a fundação, para poder subsidiá-la. Também havia uma discussão a respeito de modificações no estatuto da fundação para a questão de que ela seja reconhecida como uma fundação filantrópica. Como é que está essa discussão também a respeito desse tema? Existe uma lei nova aí sobre essa situação que talvez não seja necessário criar essa alteração porque ela já se qualifica. Nós estamos vendo, o nosso jurídico está estudando esse assunto. Quando falamos de verbas para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, estamos falando de verbas repassadas por Prefeitura, Governo do Estado e também Governo Federal. Como é que é feita essa composição para que as pessoas possam entender também esse financiamento desse centro médico? A Prefeitura, a saúde aqui em Foz do Iguaçu é gestão plena. Então, há um valor pré-determinado que o SUS repassa para a Prefeitura, ela repassa para os órgãos de saúde, inclusive o hospital, né? Então, dessa verba, a Prefeitura nos repassa parte desse valor. O que foi passado pelo Governo do Estado também acabou entrando nesse valor, né? Então, é o que nós temos contratualizado com o Governo do Estado e estão pedindo para que seja feito um aumento, uma equalização para podermos dar conta às despesas do hospital. Afinal, vale a pena frisar também, porque o nome do hospital é Hospital Municipal, mas ele é o hospital de referência aqui na área da Nona Regional de Saúde com relação a traumas, acidentes, enfim. O hospital recebe uma demanda bastante grande aí de pacientes de outros municípios também atendidos aqui em Foz do Iguaçu? Sim, é todos os municípios da Nona Regional de Saúde aqui do estado, né? E, inclusive, tem os brasiguais também que são atendidos. Então, como estamos numa região fronteiriça, nosso atendimento é bem amplo, então ele é fundamental porque é o principal hospital, o principal pronto-socorro, não é? Aqui da região. A Fundação Municipal de Saúde, ela foi implantada este ano após uma série de questionamentos por parte do Ministério Público quanto à gestão anterior, né, do Hospital Municipal, que era feita por uma organização social ali, uma OS que estava aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Isso foi questionado pelo Ministério Público, que pediu o fim deste modelo e instituiu o modelo da Fundação Municipal de Saúde. O próprio Ministério Público está fazendo análises com relação ao funcionamento, à viabilidade deste modelo atualmente aplicado. Como é que está esse diálogo também com o Ministério Público? Bem, eles veicularam isso na mídia, né, dizendo que estão fazendo análise da viabilidade. Eu tive uma audiência com eles naquele mesmo dia, no período da tarde, onde eu fiz alguns esclarecimentos sobre questões orçamentárias, produtividade, fonte de recursos, né? Eu acho que isso é bem saudável, temos que ver sim, porque a saúde precisa de dinheiro para se gerar essa máquina e o hospital é muito importante aqui para Foz do Iguaçu e para a região. E quando falamos justamente dessa questão, a saúde precisa de dinheiro, é um problema nacional que segue sem solução essa questão dos repasses ao setor de saúde? É que, na verdade, a saúde no Brasil, ela sempre foi deficitária, né? Então, depende de verbas. E um hospital municipal como o nosso, né? O município participa com um valor grande, né? O Estado tem ajudado também e vem do governo federal. Existe até grandes esforços. Nossa pessoa já esteve em Brasília, junto com a Secretaria de Saúde, buscando aumentar esse teto. Porque o que o hospital produz e ele representa aqui na região é muito importante para o país, inclusive, né? Então, acho que tem direito de conseguir esse aumento para poder, inclusive, bancar e ajudar a bancar, na verdade, os custos desse hospital. Atendimentos eletivos, como é que está a situação? Porque houve uma paralisação, né, nesses atendimentos. Você até me comentava que normalmente a partir do dia 15 de dezembro já se reduz essa carga para que até por disponibilidade de médicos e pessoal. Como é que está essa situação dos atendimentos eletivos no Hospital Municipal? Pois é, todos, tradicionalmente, todo dia 15, mais ou menos, de dezembro, são paralisadas os atendimentos, as cirurgias eletivas, né, os atendimentos eletivos. Por quê? Geralmente o pessoal também tem a escala dos médicos, que é colocada por causa da questão do final do ano, né? Nós só antecipamos porque teve aquela questão lá, pelos atrasos, a gente tinha que regular os estoques para fazer os atendimentos emergenciais, né? Então, devemos aí continuar com essa parada também no dia 15, tá? Mas ela é temporária e pretendemos retomar assim que possível. Isso já a partir de janeiro, como é que está programado tudo isso? A partir do começo de janeiro. Nós estamos dependendo agora da programação da equipe médica e de todo atendimento aí auxiliar. E agora é importante frisar, estamos falando de atendimentos eletivos, já aqueles atendimentos emergenciais, que são de urgência e emergência, isso integralmente mantido. Todo esse período. O hospital nunca parou, não vai parar. Isso aí é o objeto principal, né, que é o atendimento do hospital, que é o atendimento de urgência e emergência. Conversei aqui na CBN com o Jorge Yamakoshi, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, que esteve aqui agora, está aqui conosco na CBN para fazer estes esclarecimentos. Jorge, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado pela oportunidade aqui e bom dia aos ouvintes.